Sucesso do baile do cachorrão. Se tá na boca do povo, o Dom Ventura toca. Vem. E flexiona a frente, desliza de costa, uma atrás da outra, joga a bunda pros malocas. Flexiona a frente, desliza de costa, uma atrás da outra, joga a bunda pros malocas. E aí, parceiro, segura é moça, viaja na raba dela quando ela vira de costa. Ou faz a fila, eu sei que tu gosta. Convoca as amiguinhas, joga a bunda pros malocas. Flexiona a frente, desliza de costa, uma atrás da outra, joga a bunda pros malocas. Flexiona a frente, desliza de costa, uma atrás da outra, joga a bunda pros malocas. Tá ligado não? Tá ligado não? Tá ligado não? É o Venturão, rapaz. É o Venturão, rapaz. Joga pra cima, vá. Portal do Arrocha. E aí, parceiro, segura é moça, viaja na raba dela quando ela vira de costa. Ou faz a fila, eu sei que tu gosta. Convoca as amiguinhas, joga a bunda pros malocas. Flexiona a frente, desliza de costa, uma atrás da outra, joga a bunda pros malocas. Flexiona a frente, desliza de costa, uma atrás da outra, joga a bunda pros malocas. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Swingão, swingão, swingão, swingão, swingão, swingão, swingão,